Paz do Senhor! Eu tenho o privilégio de ser de uma geração que tem uma bênção muito grande da parte de Deus, que é a facilidade, é a tecnologia que cresceu e podemos facilmente nos comunicar com as pessoas, à distância ou não. Nós podemos colocar nossas ideias, podemos receber ideias, a globalização é tremenda, mas algo tem que acabar. Algo tem que acabar já e não ser transformado ou mudado ou diminuído, que é falar mal da nação, falar mal de governantes, falar mal dos líderes. É necessário fazer o que a Bíblia manda, orar pelos governantes, orar pelos presidentes, orar pela nação, porque assim haverá paz para os habitantes dela. Na Bíblia eu não encontro nenhuma ordem para orar pela pátria celestial, mas pela nação onde eu vivo. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.